Lorde, apaixona coração. E Lorde ao vivo em instância, ô Sergipe do meu agrado. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa. Mais de uma semana que eu tô te ligando e você não me atende. Te mando mensagem, você visualiza, mas você não responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa. Ah, alô, dono do bar, puxe uma moda, e o Milorde quer se embriagar. E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. E desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa. Ah, alô, dono do bar, puxe uma moda, que o Milorde quer se embriagar. E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa.